Nas necessidades, o guri não dá rep, ele não me dá um minuto de sossego. Sou culé, boleto, cafetão, churrolão, chupa uma chupeta e carrego violão. Sanduíche, presunto, abacate com galinha, o som tá aí e quer dar uma rapidinha. Meu guri de dois já toca aqui na viola e só quer saber de punheta espanhola. Não é fácil, não é nada fácil, meu guri de dois caga tudo relaxado. Não é fácil, não é nada fácil, meu guri de dois caga tudo relaxado. O meu guri de dois é muito mal criado, vai pra casa da avó, vou ficar apavorado. Come toda a geladeira, inclusive pela lavadeira, vai pra baia do Del, vai chorar a noite inteira. Esse meu guri de dois tá passando dos limites, daqui a pouco até mano vai estar dando palpite. Segurei um nonotão, eu estou indignado, só mais um tempinho pra ele jogar no prado. Não é fácil, não é nada fácil, meu guri de dois caga tudo relaxado. Não é fácil, não é nada fácil, meu guri de dois caga tudo relaxado. Nas necessidades, o guri não dá help, ele não me dá um minuto de sucesso. Sacolé, espoleta, gavetão, churrolão, chupa uma chupeta e carrego violão. Sanduíche, presunto, abacate com galinha, o céu tá aí e quer dar uma rapidinha. Meu guri de dois já toca com a viola e só quer saber de punheta espanhola. Meu guri de dois é muito mal criado, vai pra casa da avó, vô fica apavorado. Come toda a geladeira, inclusive a lavadeira, vai pra baia do Del, vai chorar a noite inteira. Esse meu guri de dois tá passando dos limites, daqui a pouco até mano vai estar dando palpite. Segurei o nonotão, eu estou indignado, só mais um tempinho pra ele jogar no prado. Não é fácil, não é nada fácil, meu guri de dois caga tudo relaxado. Não é fácil, não é nada fácil, meu guri de dois caga tudo relaxado. Não é fácil, não é nada fácil, meu guri de dois caga tudo relaxado. Não é fácil, não é nada fácil, meu guri de dois caga tudo relaxado.